As escrituras corrigem as ideias pervertidas do panteísmo. Ao ensinar que Deus é revelado mediante a natureza, fazem a distinção entre Deus e a natureza. Os panteístas dizem que Deus é o universo. A Bíblia diz que Deus criou o universo. Onde se professa o panteísmo hoje? Primeiramente entre alguns poetas que atribuem divindade à natureza. Em segundo lugar, é a filosofia básica da maior parte das religiões da Índia, as quais as citam para justificar a adoração de ídolos. Não será a árvore, da qual se fez a imagem, uma parte de Deus, argumentam eles. Em terceiro lugar, a ciência cristã é uma forma de panteísmo porque um dos seus fundamentos é: Deus é tudo e tudo é Deus. Tecnicamente falando, é panteísmo idealista, porque ensina que tudo é mente ou ideia, e que, por conseguinte, a toda a matéria falta a realidade. D. O materialismo nega qualquer distinção entre a mente e a matéria. Afirma que todas as manifestações da vida e da mente e todas as forças são simplesmente propriedades da matéria. O pensamento é secreção do cérebro como a bile é a secreção do fígado. O homem é apenas uma máquina. São alguns dos pensamentos prediletos dos materialistas. O homem é simplesmente um animal, declaram eles, pensando que com isto poderão extinguir o conceito generalizado acerca da superioridade do ser humano e do seu destino divino. Essa teoria é tão absurda que quase não merece refutação. No entanto, em dezenas de universidades, em centenas de novelas, e de muitos outros modos, discute-se e aceita-se a ideia de que o homem é animal e máquina, que não tem responsabilidade por seus atos e que não existe o bem nem o mal. Para refutar esse erro vamos observar: 1. A nossa consciência nos afirma que somos algo mais do que matéria e que somos diferentes das árvores e das pedras. Um grama de bom senso neste caso vale mais que uma tonelada de filosofia. Conta-se que Daniel Comineu, orador irlandês, certa vez se encontrou com uma velha irlandesa, temida por sua linguagem causticante e seu vocabulário blasfemo. O orador, no encontro com a velha, cobriu-a com verdadeira salva de termos trigonométricos. "Você miserável romboide", gritou ele. "Você, hipotenusa sem escrúpulo. Todos que a conhecem sabem que você guarda um paralelogramo em sua casa." E assim por diante continuou ele até que deixou a pobre mulher confusa e perplexa. Da mesma maneira, os filósofos modernos tentariam assustar-nos com palavras ostentosas. Mas o erro não se transforma em verdade somente porque se expressa em palavras multissilábicas. 2. A experiência e a observação demonstram que a vida procede unicamente de vida já existente e, por conseguinte, a vida que existe neste mundo teve sua causa em vida idêntica. Nunca se deu um caso em que a vida procedesse de substância morta. Há alguns anos, certos pesquisadores cientistas concluíram que haviam conseguido esse fenômeno, mas ao ser descoberta a presença de micróbios no ar, a sua teoria caiu por terra. 3. A evidência de uma inteligência superior e desígnio no universo refuta um materialismo cego. 4. Na hipótese de que o homem seja apenas máquina. Mesmo assim, a máquina não se faz por si mesma. A máquina não produziu o inventor, mas o inventor criou a máquina. O mal do materialismo está no fato de que destrói os fundamentos da moralidade. Pois se o homem fosse apenas máquina, então não seria responsável por seus atos. Consequentemente, não podemos tratar de nobre ao herói, nem de mal ao homem vil, pois não é capaz de agir de outra maneira. Portanto, um homem não pode condenar ao outro, como a serra circular não pode dizer a guilhotina. Como pode você ser tão cruel? Qual é o antídoto para o materialismo? O antídoto é o evangelho pregado com demonstração e poder do Espírito acompanhado dos sinais. E o deísmo admite que haja um Deus pessoal, que criou o mundo, mas insiste em que, depois da criação, Deus o entregou para ser governado pelas leis naturais. Em outras palavras, ele deu corda ao mundo como quem dá corda a um relógio e o deixou sem mais cuidado da sua parte. Dessa maneira não seria possível haver nenhuma revelação e nenhum milagre. Esse sistema, às vezes, chama-se racionalismo, porque leva a razão à posição de supremo guia em assuntos de religião. Também se descreve como religião natural, como oposta à religião revelada. Tal sistema é refutado pelas evidências da inspiração da Bíblia e as evidências das obras de Deus na história. A ideia acerca de Deus, propagada pelo deísta, é unilateral. As escrituras ensinam duas importantes verdades concernentes à relação de Deus para com o mundo. Primeira, sua transcendência, que significa a sua separação do mundo e do homem e sua exaltação sobre eles. Isa 6:1. Segunda, sua imanência, que significa a sua presença no mundo e sua aproximação do homem. Atos 17:28, e fé. 4:6. O deísmo acentua demais a primeira verdade enquanto o panteísmo encarece demais a segunda. As escrituras apresentam a ideia verdadeira e absoluta, Deus, de fato, está separado do mundo e acima do mundo. Por outro lado, Ele está no mundo. Ele enviou seu Filho para estar conosco, e o Filho enviou o Espírito Santo para estar em nós. Dessa maneira, a doutrina da Trindade evita os dois extremos. A pergunta: está Deus separado do mundo ou está no mundo? A Bíblia responde: Ele está tanto separado do mundo como também está no mundo. 3. Os atributos de Deus. Sendo Deus um ser infinito, é impossível que qualquer criatura o conheça exatamente como Ele é. No entanto, Ele bondosamente revelou-se mediante linguagem compreensível a nós. São as Escrituras essa revelação. Por exemplo, Deus diz acerca de si mesmo: Eu sou santo. Portanto, podemos afirmar: Deus é santo. A santidade, então, é um atributo de Deus, porque a santidade é uma qualidade que podemos atribuir ou aplicar a Ele. Dessa forma, com a ajuda da revelação que Deus deu de si mesmo, podemos regular os nossos pensamentos acerca de Deus. Qual a diferença entre os nomes de Deus e os seus atributos? Os nomes de Deus expressam as qualidades do seu ser inteiro, enquanto os seus atributos indicam vários aspectos do seu caráter. Muito se pode dizer de um ser tão grande como Deus, mas facilitaremos a nossa tarefa se classificarmos os seus atributos. Compreender a Deus em sua plenitude seria tão difícil como encerrar o Oceano Atlântico numa xícara. Mas Ele se tem revelado a si mesmo o suficiente para esgotar a nossa capacidade. A classificação seguinte talvez nos facilite a compreensão. 1. Atributos sem relação entre si, ou seja, o que Deus é em si próprio, a parte da criação. Estes respondem à pergunta: quais são as qualidades que caracterizavam a Deus antes que alguma coisa existisse? 2. Atributos ativos, ou seja, o que Deus é em relação ao universo. 3. Atributos morais, ou seja, o que Deus é em relação aos seres morais por Ele criados. 1. Atributos não relacionados, a natureza íntima de Deus. A. Espiritualidade. Deus é Espírito. João 4:24. Deus é Espírito com personalidade. Ele pensa, sente e fala. Portanto, pode ter comunhão direta com suas criaturas feitas à sua imagem. Sendo Espírito, Deus não está sujeito às limitações às quais estão sujeitos os seres humanos dotados de corpo físico. Ele não possui partes corporais nem está sujeito às paixões. Sua pessoa não se compõe de nenhum elemento material, e não está sujeito às condições de existência natural. Portanto, não pode ser visto com os olhos naturais nem apreendido pelos sentidos naturais. Isto não implica que Deus leve uma existência sombria e real, pois Jesus se referiu à forma de Deus. João 5:37. Vide Fio 2:6. Deus é uma pessoa real, mas de natureza tão infinita que não se pode apreendê-lo plenamente pelo conhecimento humano, nem tampouco satisfatoriamente descrevê-lo em linguagem humana. Ninguém jamais viu a Deus, declara o apóstolo João. João 1:18. Vide Êxodo 33:20. No entanto, em Êxodo 24:9-10 lemos que Moisés e certos anciãos viram a Deus. Nisto não há contradição. João quer dizer que nenhum homem jamais viu a Deus como Ele é. Mas sabemos que o Espírito pode manifestar-se em forma corpórea. Mateus 13:16. Portanto, Deus pode manifestar-se de uma maneira perceptiva ao homem. Deus também descreve a sua personalidade infinita em linguagem compreensível às mentes finitas. Portanto, a Bíblia fala de Deus como ser que tem mãos, braços, olhos e ouvidos, e descreve como vendo, sentindo, ouvindo, arrependendo-se, etc. Mas Deus também é insondável e inescrutável. Porventura, chegarás à perfeição do Todo-Poderoso. João 11:7. E nossa resposta só pode ser: não temos com o que tirar, e o poço é fundo. João 4:11. Usando a expressão da mulher samaritana. B. Infinitude. Deus é infinito, isto é, não está sujeito às limitações naturais e humanas. A sua infinitude é vista de duas maneiras. 1. Em relação ao espaço, Deus caracteriza-se pela imensidade, 1 Reis 8:27, isto é, a natureza da divindade está presente de modo igual em todo o espaço infinito e em todas as suas partes. Nenhuma parte existente está separada da sua presença ou de sua energia, e nenhum ponto do espaço escapa à sua influência. Seu centro está em toda parte e sua circunferência em parte nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, não devemos esquecer que existe um lugar especial onde sua presença e glória são reveladas de uma maneira extraordinária. Esse lugar é o céu. 2. Em relação ao tempo, Deus é eterno. Êxodo 15:18. Deuteronômio 33:27. Neh 5:5. Salmo 92. Jer 10:10. Apocalipse 4:8-10. Ele existe desde a eternidade e existirá por toda a eternidade. O passado, o presente e o futuro são todos como o presente à sua compreensão. Sendo eterno, ele é imutável, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esta é para o crente uma verdade confortadora, podendo assim descansar na confiança de que o Deus da antiguidade é uma morada, e por baixo estão os braços eternos de Deus. 33:27. C. Unidade. Deus é o único Deus. Êxodo 23. Deut 4:35, 39, 6:4, 1 são, 2:2, 2 são, 7:22, 1 Reis 8:60, 2 Reis 19:15, Ney 9:6, Isa 44:6-8, 1 Tim 1:17, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Era esse um dos fundamentos da religião do Antigo Testamento, sendo também essa mensagem especial a um mundo que adorava muitos deuses falsos. Haverá contradição entre este ensino da unidade de Deus e o ensino da Trindade do Novo Testamento. É necessário distinguir entre duas qualidades de unidade: unidade absoluta e unidade composta. A expressão um homem traz a ideia de unidade absoluta, porque se refere a uma só pessoa. Mas quando lemos que o homem e mulher serão uma só carne, Gênesis 2:24, essa é uma unidade composta, visto que se refere à união de duas pessoas. Vide também este 3:1, Ezequiel 37:17. Estas referências bíblicas empregam a mesma palavra para significar um só Ishá na língua hebraica, como se usa em Deut 6:4. Existe outra palavra Ashir no hebraico, que se usa para exprimir a ideia de unidade absoluta. Gênesis 22:2, 12, Amós 8:10, Jer 6:26, Zaque 12:10, Prov 4:3, Juí 11:34. A qual classe de unidade se refere Deut 6:4? Pelo fato de a palavra nosso Deus estar no plural, Elohim no hebraico, concluímos que se refere à unidade composta.